Element Elsa. Doze atividade no ar, de ponta a ponta. Element. Ha. Oh, vem comigo, chega mais. Chega de maldade, passa as comunidades. Vira os moleques com saúde, volta a liberdade. Som pra purificar, prosperar e se espantar. Essa é a mensagem positiva pra se libertar. É possível sonhar, fazer acreditar, prevalecer, superação, barreiras derrubar. Chega de lamentar, vamos compartilhar pensamento positivo pra realizar. Deixamos de viver pra desacreditar. Não podemos dia a dia deixar de lutar. Sem ser feliz não dá, tem que administrar. Viver e deslumbrar, problema superar. Possam se abraçar, assim se perdoar, o amor se despertar. Felicidade, liberdade, eu quero respirar. Eu quero ser feliz, um mundo bom pra mim. Sem violência, igualdade, o povo mais feliz. Não vim pra protestar, quero me libertar desta negatividade.